快的坏的。Oui, on va longe, só vim pedir tempo pra dar tempo de esquecer, especialmente hoje.Apaga, apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também molha sua cara, pega o nosso fim e apaga, apaga, apaga. Meu amor, por favor Nosso breganejo.